Olá, papá. Queres vir nadar? Adorava, Ariel, mas vou cortar o cabelo e depois tenho uma reunião com os grandes peixes da Atlântica. Além disso, prometi arbitrar o braço de ferro dos polvos. Só para lhes apertar as mãos, eu vou levar a manhã inteira. Não faz mal, pai. Eu vou com o Flounder. Diverte-te. E não te afastes, filha. Já viste? Os humanos não têm parte de baixo. É claro que têm, Pateta. A cauda dela está... alguns por aqui, acho eu. Flounder, olha para isto. Os humanos devem usar isto para se verem. Para que é que eles querem fazer isso? Vês? Isto torna tudo maior. Uau! Como é que se chama essa coisa tosca? Eu chamo-lhe Aumenta Tosca. Até a vossa sombra vos mete medo. As sombras não me metem medo. Ariel, o que é que tu me estás a esconder? Nada, papá. É só uma... Aumenta Tosca. Vês? O que eu estou a ver é uma coisa humana. Ariel, eu já te disse para não brincares com coisas humanas. Vês-se em conta. Mas, papá, isto pode nos ser útil. Podemos usá-la para ver coisas pequenas e para encontrar... Não inventes desculpas, Ariel. Dá-me isso imediatamente. Se voltas a trazer coisas humanas para o palácio, eu... Não! Adeus, majestade. Irei outra vez. Sim, majestade. Quer dizer, fez muito bem, majestade. Tão zangada. Oh, não te zangues. Oh, é impossível. Ele nem sequer me deu tempo para explicar. Ariel, não vais para aí. Não faças isto, não faças aquilo. Quem é que tu pensas que és? O meu pai? Ina, um dia posso vir a ser pai. Até posso ter uma filha como a... Oh, não, não, isso é horrível, horrível! Ariel, eu não te quero dar ordens, mas... Vem cá! Mas porquê é que ela me irrita tanto? Sabe, Vossa Majestade fica sempre um bocadinho fora de si no dia de cortar o cabelo. Não sejas ridículo. Eu tento, não sei, Majestade, mas é um problema de família. Eu tenho de ser firme, Sebastião. As coisas humanas podem ser o nosso fim. Por que é que ela não as deixa em paz? Por que é que não me ouve? Bem, ela não consegue evitar, Majestade. Ela é teimosa. Também é de família. Oh, mas desta vez eu fui duro demais. Eu voltei a perder a cabeça. Mas perdeu a cabeça de uma forma espetacular, sabe? Peço-lhe desculpa assim que ela voltar ao palácio. É boa ideia. Isto é claro se... Se eu voltar a sair deste cadeirão. Se se ao menos ele não fosse tão radical quanto as coisas lá de cima. As lá de baixo é que me preocupam. Dizem que o grande abismo não tem fundo. Ei, o que é aquilo ali? O quê? Nada. Não é nada. Vá lá, Flounder, deixa-me ver. Olha, está ali. Eu e a minha grande boca. Aqui está tanto frio. Deve estar por aqui. Acho que o teu pai não vai gostar. Oh, olha, isto deve ser uma menina humana. E isto deve ser um menino humano. Oh, ele não é lá muito bonito. Mas parece ser boa pessoa. Se o teu pai te vê com essa coisa... Oh, Flounder, não sejas medroso, está bem? O que é isso? Deve ser uma espécie de decoração. Onde será que os humanos a usam? Oh, olha! Fica bem aqui! A menina humana é tão bonita! É, já viste o tamanho das barbatanas? Mas ela não tem cauda! Oh, deve ser por isso que nadam de maneira esquisita! Yaratará, yaratará, yaratará, yara... Eu quero ver como é que ela me fica! Onde é que tu vais? Ariel! Está a ficar tarde, Adiel. Temos de voltar. Oh, já viste como brilha? Gostava de ficar sempre com ela. Ariel! Oh, está bem, Flounder. Ganhaste. Ou não? O que foi? Não quer sair. O rei há de saber tirá-la. Basta fazer pau e rebenta com o tridente. Flounder, o papá não pode vê-la. Oh, pois é. Diz logo. Ariel! Oh. O papá disse que se eu voltasse a levar alguma coisa humana para o palácio, ia... Oh, ele vai ficar danado. Mas tu explicares, foi um acidente, talvez. Enfim? O papá não me ouve. Oh, Flounder, o que é que eu faço? Agora, não posso voltar para casa. Nós não podemos passar aqui a noite, Ariel. Está a arrefecer. Oh, Flounder, tu és um peixe. Não mudas de temperatura. Ah, preciso da outra parte. A que ficou presa no abismo. Má ideia, Ariel. Ariel! Ariel, desculpa ter destruído aquela aumenta tosca, mas as coisas humanas são perigosas. E como teu pai, eu sei o que é melhor. E por isso, proíbo-te de... Não correu lá muito bem, pois não, Sebastião? Olhe, começou muito bem, Majestade. Mas no final do discurso foi pelo cano abaixo. Sim, sim, pois foi, mas eu preciso de ensaiar. Ouça, Majestade, se me permite o atrevimento, um pedido de desculpas não é coisa que se deve ensaiar. Deve sair do coração. Coisa que nos crustáceos acho que fica algures por aqui. Acho que já percebi. Devo dizer-lhe o que sinto. Devo dizer à Ariel que gosto imenso dela e que só lhe grito para seu próprio bem. Mas é tão teimosa e as coisas humanas são tão perigosas que eu tenho de insistir... Se calhar é melhor a Vossa Majestade escrever. Depois ajustamos o texto e podemos ensaiar até a Ariel voltar para casa. Não se preocupe, Majestade. Vai correr tudo bem. Não vamos ver nada no escuro. Eu sei onde é que está. Acho eu. Oh, isto é assustador, mas é a única maneira. Saias daqui. Ah, ali está ela. Monstro das correntes. É espetacular, não é? Não, é horrível. Eu tenho de me ir embora. Oh, não podes sair daqui. É impossível conseguir chegar lá acima. Entre refeições. Mas podes viver na gruta. Boa sorte. Eu vou observar o monstro da corrente. Tem de haver uma saída. Querida, perdeste-te. Mas que sorte! Podes ajudar-me a voltar para casa? Dá uma olhadela. Talvez possas voltar para casa aqui! Olá, amigos. Podem ajudar-me? Sozinha. Alegre-se. Fica conosco. Assim é pra você. Deixa-me em paz. Onde é que ela está? Ariel não costuma ficar fora até tão tarde. Oh, Majestade, é a décima vez que diz essa frase. Não se preocupe. E é a décima vez que tu dizes não se preocupe. Está na hora de procurarmos... Ariel! Ariel, e eu estávamos ao pé do grande abismo. E eu disse, o que é aquilo? E ela disse, o quê? E eu disse, oh, nada. Mas ela fez, e foi buscá-la. Mas ficou presa no braço. E depois ela voltou lá e um grande remoinho fez. E Ariel gritou, ajuda-me! Agora já se pode preocupar, Majestade. Leva-me até lá, depressa. Eu também vou! Uau! Eu estava aqui. E Ariel? Ao pé daquelas rochas. Não vá até lá! Há um horrível remoinho! E assustador. Ariel! Ariel! Para o abismo, depressa! Aquela luz era o tridente do papá! Eu tenho a certeza! Eu estava tão preocupado, Ariel. Oh, por que é que não voltaste para casa antes de te meteres dentro dessa coisa? Ah? Ariel, eu disse-te que não! Ele já te disse milhares de vezes! Eu posso explicar! Não quero desculpas, menina! E isto já disse um milhão! Eu sabia que não ias ouvir! Nunca me ouves! Por isso tive medo de voltar para casa. Lamento informar, mas vocês não vão voltar para casa. Ninguém passa pelo monstro da corrente. Estão presos aqui para sempre. Vai para casa. A tua família deve estar preocupada. Segura-te, querida. Fazer. Preciso da outra parte para tirar isto daqui. Depressa, Ariel! Depressa! na verdade, conseguiu, Majestade. Foste sensacional, papá. Oh, mas não me sinto assim, Ariel. Eu sinto que não te dei a mão. Eu, pois, Majestade. Fiz com que tivesses medo de me contar os teus problemas. A partir de agora, prometo ouvir-te. Isso era formidável, papá. Por isso, seja qual for o problema, lembra-te bem disto. Podes sempre voltar para casa.